Esse disco do Tênis teve vários momentos que eu tinha que compor de manhã, o meu irmão fazia a letra à tarde e a gente ia pro estúdio e gravava à noite. A canção que a gente gravava à noite não existia de manhã e à noite ela já estava gravada e pronta. Então era uma coisa meio mágica. E um dia o Márcio Borges, meu irmão, que eu morava com ele, não apareceu em casa para fazer a letra. Aí eu fiz a letra em homenagem a ele, chamada Eu Sou Como Você É. Antigas no mesmo lugar.